A emissão que se segue pode conter linguagem obscena e spoilers da série Game of Thrones, A Guerra dos Tronos. Hoje, na cabeça do Ned, não se vê a ponta de um corno. A cabeça do Ned. Olá a todos. Bem-vindos ao terceiro episódio desta temporada da Cabeça do Ned. A câmera está ali. Normalmente tenho à frente, hoje está ali desviada para o canto. É todo um novo hábito porque não estou em Lisboa, estou em Aveiro. A minha terra natal. Aveiro! Yay! Eu sei, eu tenho a mesma emoção quando falo de Aveiro, tenho de falsear o meu agrado por esta cidade. Ah, isto se fosse wrestling já estava aqui a ser um heel de graças. O meu nome é Manuel Reis e tenho hoje comigo a distinta honra de ter dois convidados. Muito especiais, quer dizer, um convidado e outra pessoa que, pronto, tem de vir, porque, não é? Tenho comigo o jovem conservador de direita, palmas! Doutor, muito obrigado por ter aceito o convite. O doutor trouxe o seu estagiário, não é verdade? Sim, é o meu apêndice. É o seu apêndice, sim. Mas é um apêndice que já saiu do seu corpo. Não, ele é a minha Dropbox. Eu, quando não retenho informação, guardo nele. E, portanto, é assim que funciona o meu estagiário. Ok. Estagiário, olá. Boa noite. Como é que reage esta... É, de facto, a Dropbox? Sou. Eu tenho boa memória. Ok. É uma das minhas características. Tenho um terabyte. Um terabyte de disco? É. Ok. Pronto. E como é que... Já agora, como é que processou este episódio? Eu ainda não processei, não é? Eu viemos gravar o podcast e eu a seguir vou tirar um dia de luto. Pois isto foi um pouco complicado. Eu devia ter daqueles papeizinhos que as agências funerárias têm nos funerais, uhum, para as pessoas levantarem para justificarem a ausência no trabalho. Não sei se conseguimos isso. Eu não sei, talvez. Talvez justificava. Acho que ninguém aqui vai conseguir trabalhar amanhã, não é? Vamos estar todos de luto pelo Dr. Jorah. Sim. Não, mas para saírem daqui mais animados... E pelo, principalmente pelo Dr. Night King, não é? Pois. Tínhamos muitas esperanças nele. Pois, eu realmente ouvi o vosso podcast em que falam do Dr. Night King como o potencial vencedor disto tudo, não é? Sim, eu estava a ver... Eu estou muito triste. Pois, eu estava a ver os White Walkers. Quer um ovo mole para animar? Daqui a pouco. Quer um ovo mole, doutor, para animar? Estou a ver cerveja, é assim uma mistura, não é? É complicado. Não, pode molhar na cerveja. Estava a ver os... pode molhar na cerveja. Eu estava a ver os White Walkers como uma espécie de troika, não é? Sim, eles vinham do norte para ajudar o Westeros, que está muito endividado ao banco de Braavos. Uhum. É verdade. E... Mas está endividado à conta da gestão Lannister. Sim. Não. Não é bem. Não é bem. Pronto, os Lannisters pagam sempre as suas contas. É verdade, mas já vamos falar disso. Antes, deixa-me só dizer que as pessoas que estão aqui realmente amanhã vão ter de tirar um dia de luto. Por isso é que também temos aqui este Cluedo, oferta da Creative Toys, para oferecer durante este podcast. Vocês estiveram atentos ao episódio aqui na Watch Party de Aveiro. Mas esse Cluedo é, por exemplo, morre alguém. Mortos? Morre alguém da série, não é? Sim. Tem-se de descobrir quem é que matou. Mas nós vimos. Sim, e tem dois cenários possíveis. Ah. Sim, e aqui o Littlefinger ainda está vivo, creio. Exato, está aí uma peça com o Littlefinger. Eu não sei como é que o Westeros vai governar sem o Dr. Littlefinger agora. E o Dr. Joffrey? Era o mais importante da série. já vamos a isso, porque foi muito interessante aquilo que disseram no podcast. Mas antes, vamos só abordar aqui uma questão. A HBO anda a enganar os seus consumidores. Porquê? Porque promoveu todo o seu serviço à volta de... Ah, tem o episódio à hora certa e depois... Mas ou se atrasa, a hora certa? É às 2 da manhã. Mas essa hora já devia estar toda a gente a dormir. Claro. É verdade. Dia a seguir é dia de trabalho. Mas é verdade, mas há pessoas que não fazem nada da vida. Pois, mas essas pessoas também não deviam subscrever a HBO. Não? Eu acho que devia estar só disponível à hora do pequeno almoço. À hora que as pessoas têm de sair de casa. Para fazerem aquele dilema. Sim. Vou despedir-me para ver um episódio de Game of Thrones, não é? Sim. Ou vou continuar a ser uma pessoa responsável? Antes disso, que ir para o trabalho com sono. Sim. Porque... Eu acho muito bem. Sim. Acho que o episódio só devia estar disponível ao fim de semana. No sábado seguinte, para as pessoas. No sábado seguinte. Ou domingo. Em Portugal. Lá está, há pessoas que trabalham ao sábado. E há pessoas que trabalham ao domingo também. Pronto, então nunca devia estar disponível. Só se quando resolvia-se pessoas... o problema pela raiz, sim, não é? Ficassem reformadas. Se têm 20 anos, aos 82 tinham os episódios todos disponíveis na HBO então Portugal. Ou ouviam o podcast da cabeça do Ned. Podia ser. Pode haver pessoas que seguem o podcast e não precisam de ver a série. Uhum. É como as revistas das novelas, sim, não é? Sim. Que dizem este tudo podcast que vai existia no episódio 1 da primeira série? Este podcast começou em 2015 para acompanhar a quinta temporada. Entretanto, já temos episódios para todos os episódios da série. Okay. Não, eu ficava muito mais impressionado se isto fosse no primeiro episódio da primeira temporada. Não, porque aí não sabia se a coisa ia funcionar ou não. Não interessa. Ou antes da série, haver um episódio por cada livro. Mas estavam 12 horas a discutir um livro. Eu tenho um problema com livros. Uhum. Que é qual? Eu fiquei parado no Harry Potter e a Ordem de Fênix, no 8º ano. Isto é verdade. E não conseguia continuar a ler, porque ainda estou para aí com 120 páginas. E ainda não começou o ano letivo. Mais nenhum livro? Não leu mais nenhum não, livro? Não, entretanto li mais alguns, mas neste momento até estou focado em acabar o Harry Potter e a Ordem de Fênix, entretanto, que é o meu Everest. Sim, saíram algumas aventuras. Entretanto. Sim. Não é? Muitos comentários que surgiram na internet, ainda hoje, antes da gravação, duas pessoas que já viram o episódio aqui em Aveiro disseram-me que para aumentar o brilho do ecrã, que estava bastante bom até, mas que houve um pequeno problema com a escuridão, supostamente a escuridão do episódio, que não se via nada. Era um episódio realizado pelo Dr. João César Monteiro, não é? Só vinha. Podia ser. E no final fazia um resumo. Aconteceu isto. Sim. Podia ser. Foi realizado pelo Dr. Miguel Sapochnik, que também já realizou o Hard Home e a Batalha dos Bastardos, na sexta temporada. Sim, mas ficava mais barato se eles fizessem episódios sem imagem. Isso ficava. Sim, até este episódio, em que morre o Night King, a minha teoria era de que o Manuel de Oliveira ia voltar como White Walker. E os três episódios seguintes seriam 80 minutos só de branco. Um plano branco. E se o Dr. Manuel Oliveira voltava e matava toda a gente de seca, não era? Sim. Mas as pessoas, se morrerem de velhas e ressuscitarem, caminham à mesma muito devagarinho. Eles caminham todos devagarinho. Pronto, ok. Ou então de cadeira de rodas. Este episódio fez-me lembrar o Glee. Não é? Foi um mashup de várias coisas. Não é? Porque teve... Teve Walking Dead. Teve Walking Dead, sim. Teve as duas torres do Senhor dos Anéis também, que é pessoas a trepar muros. Teve algumas... sim, essa parte... Teve ali uma imagem que parecia Notre Dame, que tinha ali duas torres assim a arder muito. Não sei se repararam isso. Sim. Parecia sim, mesmo. Sim, é verdade. É verdade. Aliás, isto... estava a falar das pessoas a escalar e das duas torres, e este episódio acaba por ultrapassar o recorde das duas torres como maior batalha, maior sequência de batalha alguma vez filmada para televisão ou cinema. Pronto. Sim. Só um factoid interessante. Sim. Isso é quando fizerem o filme da Batalha de Alves Barrota. Sim. Quem é que vocês punham como padeira de Alves Barrota? Do Game of Thrones? Não. A doutora Assunção Cristas. Se fizesse a doutora Assunção Cristas como padeira de Alves Barrota. Porquê a doutora Assunção Cristas? Porque ela gosta muito de Portugal. O doutor Zé Diogo Quintela. Também podia ser. Como padeiras de Alves Barrota? Porque não? Sim, ele é dono de padaria, já sabe. Já tem know-how. Sim. Não é? Só que em vez de desbater com a pá, tirei-lhe sumo de laranja. E dar-lhe pães de Deus. Pães de Deus. E depois canta o slogan da Multióticas. Sim. Okay. Isso então nem precisava da pá, não é? Sim. A malta fugia toda, só ouvi-la cantar. Sim. O que é feito daquele amigo da doutora Ária, que era padeiro, não é? O Hot Pie. O Hot Pie está na taberna a trabalhar. Ele não morreu? Não, acho que isto não chegou tanto a sul. Uma coisa que eu não me lembrava era, quando é que a doutora Ária tinha estado com a doutora Melisandre? A doutora Ária esteve com a doutora Melisandre há uns anos, quando estava com a Irmandade sem bandeiras. Pois era, sim. E ela cruza-se com eles a caminho... E ela levou o Gendry, o sim, doutor Gendry. Sim, okay. Sim. Que morreu neste episódio? Não morreu. Não quem morreu. É esse? É aquele, o filho do doutor Roberto Baratheon. Não morreu? Não. É o senhor com quem a doutora Arya dormiu. Sim. No pecado passado. Parecia-me é que um dos White Walkers estava lá no meio, era parecido com ele. Uhum. E eu pensei, se calhar morreu, mas fico contente. Isso é racismo do White Walkers. Sim. Não é? Sim, está então a confundir, não é? Só por terem a mesma cor. Não são todos iguais. Sim. Eu devo começar, eu normalmente... Eu não sou racista, como sabem, porque para mim as pessoas são números e quando meto no Excel são todas iguais. Agora, eu dei por mim a pensar que era racista de dragões, porque houve ali uma luta em que eu não conseguia distinguir o dragão do Dr. Jon Snow e o dragão do Dr. Rei da Noite. Eles deviam levar daqueles coletes que se leva para o futebol, não é? Sim. É, havia os dragões bons, tinham um colete de cor de laranja. Sim, e os outros amarelos. Não, os outros não precisavam, eram os sem camisola. É. Não é? Ah, em tronco nu? Sim. Os dragões bons tinham de ser de colete de cor de laranja, não é? Sim, não podia ser colete amarelo, qualquer tinha de ser coisa. Cor de laranja. Sim, ou ter uma sirena na cabeça. Não podia ser cor de rosa. Sim, eu fiquei confuso. Houve ali uma altura que eu estava confuso, porque não distinguia os dragões. E senti que estava a ser racista de dragões. Não, houve alguma confusão neste episódio. Não achei o episódio tão... Se compararmos com o trabalho anterior, com os trabalhos anteriores do Miguel Sapochnik nesta série, eu não achei tão bem trabalhado como A Batalha dos Bastardos, por exemplo, que é, para mim é um dos melhores episódios da série, se não o melhor. Sim, mas naquela cena inicial, em que de um plano, quase plano único, em que as personagens vão aparecendo todas e estão todas na expectativa... Está muito bem filmado. Aqueles pensava que era o Dr. Inharrito a filmar isso, não era? Sim, parecia. Parecia sim, mesmo. Sim, um plano quase contínuo, sim. Houve muitos problemas também, houve muitas observações em relação... Isto foi algo que eu disse logo quando estava a ver o episódio pela primeira vez. Por que raio é que enviaram logo os Dothraki todos para a morte? É carne para canhão, racismo, sim. Racismo de Dothrakis. Sim, sim, sim. Portanto, matar os Dothraki primeiro, depois os... Os senhores que não tinham testículos, não era? Era, sim. Não se podiam reproduzir, portanto, à partida também estava tudo bem. Agora, uma coisa que eu não percebo é porque que a doutora Melisandre consegue ressuscitar pessoas, mas não consegue ressuscitar partes de pessoas, não é? Isso dava jeito aos Imaculados e ao Dr. Lord Varys. Pá, se calhar aqueles olhares que ela trocou com o Grey Worm... Se calhar, não é? Sim. Não sei, não. Sim, olha, vou-lhe fazer crescer a pila. Por exemplo. Sim. O Dr. Thien, ele, pronto, tem o problema que toda a gente tinha, coitado. Tinha, pois. Sim. Já não tem. Descanse em paz. Eu não me lembro da cara do Dr. Thien, desde que lhe cortaram o pênis. Porque estou sempre a pensar nisso. Não consigo. No pênis do Dr. Thien? Sim, para onde é que foi? Quando vê a cara dele, parece... Foi para as Ilhas de Ferro. Ok. É numa caixinha. Okay. Para as Ilhas de Ferro, pronto, pelo menos isso. Porque era um presente do Dr. Ramsay. Exatamente. E guardaram? O pai dele guardou? Não sei. Provavelmente a irmã guardou. Mas, por exemplo, se a doutora Melisandre ressuscitasse o Dr. Thien, o pênis dele ressuscitava lá ao longe também? Não, mas faz sentido. Se o Night King, se o Dr. Night King ressuscitasse o Dr. Thien, tivesse sobrevivido, a pila dele também ressuscitava. Não? Ah, era? Sim. Mas vinha a saltar até ele? Sim. A nadar? Sim. No caso, estava nas ilhas, tinha de nadar. Girino? Sim. Ok. Provavelmente, sim. O que é que acharam da estratégia? Não sei se o doutor tem alguma... O quê? Tudo à bruta? Se tem alguma experiência para analisar a defesa nacional ou para analisar, neste caso, a defesa dos sete reinos? Sim. A pergunta é para o doutor. Mas se quiser, o doutor estagiário também pode. Não, mas foi uma excelente estratégia da doutora Cersei Lannister, não foi? Sim, é são os grandes vencedores. Desta a doutora Cersei não estava envolvida na Não, mas vai ser a grande desta... vencedora. Sim, mas deixou que o doutor Night King enfraquecesse os adversários e agora é mais fácil para ela. Uhum. Isso é verdade, sim. Aliás, no último episódio que gravámos com o Hugo Rosa e com o Guilherme Fonseca, com quem estiveram recentemente no Roda Bota Fora, o Guilherme teorizou que, precisamente por termos a batalha agora, a batalha final e o Big Boss não seria o Night King, como toda a gente estava à espera, mas nem a Cersei, possivelmente, seria uma luta entre o Jon Snow e a Daenerys pela verdadeira herança do trono. No fundo, vamos ver Targaryen. Ah, não, sim, sim. Não acredito nisso. Eu, sim, em princípio sim. Vamos perceber que a obra do Dr. George R. R. Martin é baseada nos maias, não é? E em princípio, como eles descobrem que são parentes, vão agora pronto, ter uma espécie de complexo de Édipo de tio e sobrinha. Mas os maias acabaram com cada um a viver a sua vida em cada lado. Não. Desculpem, spoiler dos maias. Sim. Para todos os alunos do 11º que estão a ouvir isto. Sim, mas eu acho que aqui vai haver uma batalha em que um ou uma vai mandar outro para outro sítio. Vai mandar emigrar. Mas o doutor Johnson não é um bocado banana? Acho que ele deixa a tia ficar... Isso não é novidade. De Sim. uma forma geral, toda a família Stark é um bocado banana. Sim. E pronto, descanse em paz, doutor Ned Stark, cuja cabeça dá o nome a este podcast. Eu gostava que tivesse aparecido só o corpo do doutor Ned Stark lá na cripta. Mas ele está em ossos, não é? São as ossadas, não são... Não, mas era giro. Ele estrangular a doutora Sansa. Não é? Ou ela derrotá-lo, porque ela também não matou ninguém. Sim. Acho que é neste episódio que nos apercebemos de alguma forma da flexibilidade das regras no storytelling, de o que é que, como é que uma pessoa pode ressuscitar, que tipo, que corpo é que é que deve existir para que a pessoa possa ressuscitar como White Walker. Ou seja, se forem só as ossadas todas paradas, acho que não dá. Se forem esqueletos completos, acho que já dá, mas é um bocado confuso não ter havido nada antes em relação a isto. Sim, sim, não explicaram a forma de ressuscitar. Não houve um manual IKEA de Game of Thrones para ressuscitar pessoas. E é pena, sim, porque era importante. Mas é bom para a indústria dos crematórios, não é? Se eu tivesse dinheiro, abriria um crematório. Porquê? Aonde? Em Westeros? Aqui. Ai, então, aqui. É por acaso, aqui em Haver dava jeito. Não há? Não há, acho que não. Acho que temos de ir à Figueira, não é? Acho que, não, acho que é a Figueira. Em São João da Madeira, vá. Epá, mas a Figueira é mais perto. Mas já tentou cremar-se? Não, mas já acompanhei situações em que aquilo parece um espetáculo de comédia, não estou a brincar. É terrível. É. Aquilo é tudo muito trabalhado. Olhem para nós, são 11 da noite e estamos a falar de cremações num podcast ao vivo. Aquilo é tudo muito trabalhado e é terrível. Ir a uma cremação é terrível, porque eu saí de lá, entrei no carro e parti-me a rir, porque aquilo é muito trabalhado de forma espetáculo. Baixa uma cortina lentamente e o cangalheiro empurra o caixão para o forno muito lentamente. Eu acho que podiam deixar fazer em casa, não é? Regava-se uma pessoa com gasolina e está aqui o seu familiar. Não, também não querem. Uma pessoa baixa uma cortina porque não se deve revelar, não é? O segredo daquele negócio passa muito por... Acha que há mais para além de queimar o corpo? Eu acho que devia ser por fases, vamos dizer assim. Que é, uma pessoa às vezes não sabe se quer ser cremada ou não, mas, por exemplo, se nos retirarem o apêndice, não é? Uhum. Podíamos ter a oportunidade de cremar o nosso apêndice para perceber, só para ter o sentimento se gostaríamos mais tarde, para além do apêndice, do resto. Sim. Acho que isso era importante. Sim, e assim podia espalhar as suas próprias cinzas. Ou é? Quando as pessoas cortam as rastas, não é? Irem Sim. cremar as rastas. Sim. Quando decidem adotar profissões sérias, não é? Por exemplo, unhas, quando cortam as unhas. Quando cortam as unhas, podiam cremar as suas unhas. Sim. Acho que era importante. E acho que é um tema muito importante para Game of Thrones. Sim, vamos voltar ao episódio. Não, eu acho que eu gostei doutor... muito do momento do Exterminador Implacável. Quando a doutora Daenerys lança lá aquele feitiço do dragão. Havia a dúvida se o fogo de dragão matava ou não o Rei da Noite. E pronto, e não mata, não é? Pronto, está resolvido. Está resolvido, não é? E ele aparece como aquele feito de metal líquido no Exterminador Implacável, não é? No meio do fogo, e continua a caminhar até àquela árvore muito bonita para matar o doutor Bran. E não conseguiu. Não, eu acho que há uma agenda do doutor George R. R. Martin ao longo desta série, para fazer com que as pessoas se tornem mais confortáveis com a ideia de incesto. É? Sim, sim. Porque aquilo começa num dos primeiros episódios, o Dr. Bran... No primeiro, logo, não é? É o primeiro, logo. O estagiário, é logo o primeiro, sim, quando o Dr. Bran é atirado pela janela. Pela janela. The things I do for love. Fica, ei, que nojo, eu nem acredito que ele está com a irmã. Ao longo da série, o Dr. Jaime Lannister vai se tornando bom, ou seja, as pessoas já não se importam tanto, que ele tenha a relação que tem com a irmã. Ela é que é má e aproveita-se dele, mas... A parte de eu importo mais por esse lado. Sim, é só por esse lado. Não é pelo incesto, é mais por pois, ela. Está confortável é mais por ela ser uma puta, sim. E depois toda a gente sabia já que a doutora Daenerys era a tia do Dr. Jon Snow, mas toda a gente ficou contente. Olha que casal tão bonito. E agora queremos que eles. Acho que falo por toda a gente, queremos que apesar deles serem tia e sobrinho, continuem a relação. Mas e o contexto juntos? Mas e o contexto da era? Porque, supostamente, nos Targaryen, o incesto é perfeitamente aceitável. Mas os Targaryen foram derrotados pelo Dr. Robert Baratheon. Não interessa. E o incesto é mal. Sempre foi. O incesto é um tabu primordial. Na nossa sociedade. Não. É transversal a todas as... Quase todas as culturas e tribos. Até na ficção. Até as ficcionadas, não é? Sim. Não, a não ser... Pois, as ficcionadas forem ficcionadas por alguém que tem essa tara, não. Não é? Uhum. Se calhar, no fundo... Portanto, está a insinuar que o Dr. George R. R. Martin tem... Tem uma coisa pela mãe, sim. Tem uma coisa pela mãe, não só. Muito freudiano. E tem medo de, por ter essa coisa pela mãe, perder testículos ou pênis. Sim. Dr. Theon Greyjoy, não é? Os Imaculados todos. Uhum. Certo? E o Dr. Lord Varys. E o Dr. Big Bellwas, não é? Acho... O Dr. Great Bellwas. O eunuco, que era o que trabalhava com a doutora Daenerys. Sim, grande, acho que sim. Também sim, era sim, eunuco. Sim. Ah, era? Era. Pronto, as coisas que o senhor sabe. E normalmente, isto também redime os eunucos. Isto se calhar também mostra um bocado a ansiedade de castração do Dr. George R. R. Martin. Porque normalmente os eunucos da ficção são bons cantores, não é? Tipo, cortam-nos para eles ficarem com boa voz e serem sopranos. Por exemplo. Sim. Isto também pode ser uma interpretação de castraram-lhe a criatividade e ele nunca mais escreveu livros. Pois. Sim. Não, mas as pessoas sem castradas de Game of Thrones são todos grandes guerreiros. E não há... O Dr. Lord Varys é um grande guerreiro? Não, mas é um grande guerreiro de guerra secreta. Ah, não é? Xadrez. Espionagem, também é xadrez quadridimensional. Uhum. Sim. Por isso, não deixa de ser um guerreiro. Quadridimensional é aquele, sim, com vários níveis. Ou seja, conclusões de Game of Thrones. Incesto não é assim tão mal. Ficar sem pila também, pronto. Ganha-se outras coisas. Acontece. Sim. Uhum. É. Mortes deste episódio. Tivemos logo à partida o Ed, o Lord Commander da Patrulha da Noite. Tivemos também o Beric Dondarrion, que já tinha sido reanimado 6 ou 7 vezes, já perdi a conta. Por acaso, estava sempre cansado ele também. Sim. Por acaso já estava lá uma sacerdotisa que eu podia ressuscitar, mas ela disse, já cumpriste o teu trabalho, não é preciso mais. Uhum. O Conon, que era um dos líderes dos Dothraki, também o Theon Greyjoy, obviamente, a proteger o Bran Stark. E os outros milhares de pessoas do povo que não contam, não é? Não, esses não contam, nunca contam. O povo nunca conta, por favor. Sim. Estatística. Isto é... preocupado com o povo? Não. Não estou preocupado. Não, fico contente, por isso, sim. Ah, pronto, ok. E, obviamente, a Melisandre. E, obviamente, os Mormont que sobravam e que, pelo menos os que temos ideia que sobram, a Lyanna Mormont e o Jorah Mormont. E morreram os dois de forma heroica. Sim. Aliás, a Lyanna Mormont matou um gigante. A Lyanna Mormont matou um gigante de uma forma fantástica, absolutamente fantástica. Um bocado ao calhas, mas sim. Sim. Ela era suposto... Que chegava com a mão, não é? Ela era suposto ser uma personagem só de um episódio. Eles criogenaram-na, não foi? Em 3 anos, é que ela não cresceu. Não sei se repararam. O Dr. Tyrion também não, não é? Sim, também é verdade. Ela por acaso está mais alta. Está? Está. Eu acho que sim. Pelo menos eu estive a ver as temporadas todas e acho que está mais alta. Estive a ver o Instagram dela, de biquíni. Não. Há Instagram do Game of Thrones? Deve haver, sim. Okay. A atriz já deve ser maior, não sei. Não vamos falar disso. O estagiário está... Ah, o Dr. Manuel sabe. Não sei. Não. Não quero saber. Não. Por acaso é uma coisa que Game of Thrones não defende, é pedofilia, é isso? Mais ou menos. A doutora Daenerys casou-se com 14 anos, não foi? Supostamente, sim. Com um garanhão da Dothraki. Supostamente no livro sim, mas na série subiram com a idade. Com o Dr. Aquaman, não foi? Sim. O Dr. Aquaman, sim. O Dr. Aquaman. Um homem romântico. Sim. Que a violou na primeira noite, não foi? Sim. Mas depois ela percebeu que não havia problema. Não, nós estamos num podcast fãs de Game of Thrones, ainda bem que o Dr. George R. R. Martin não fala português, não é? Senão... Sim. Eu acho que ele ia gostar de conversar convosco. Sim. Bem. Já estive com ele, pessoalmente. Qual é que foi... Também eu. Qual é que foi, para vocês, a morte do episódio, a melhor morte do episódio? Foi a da Lyanna Stark? Da Lyanna Mormont, aliás. A melhor em que aspecto? Ficarmos mais contentes? Melhor, não, melhor de espetacularidade. Quer dizer, vocês até defendiam o Night King, portanto, sim, se calhar a melhor para vocês é, com, é que ficaram mais contentes. Não, eu não fiquei contente com essa. Acho sim, que sim, o Dr. Claro. Night King ia trazer equilíbrio a Westeros. Sim, sim, sim. Sim, nada de desprezismo. Os mortos consomem pouco e vivem de uma forma frugal e austera. Sim. E, é verdade. E não recebem subsídios, trabalham, não questionam as ordens. Lá está. Ficava muito a ganhar o Westeros. Sim, sim. E fizeram aquela ponte, não é? Tiraram-se para cima do fogo para poderem os outros passarem. Parecem para... o exército. É. É, a audiência, o exército da noite, uhum, é assim que se chama aquilo. Mas como é que eles decidiram? Eu vou ser ponte. Não sim, é? Sim, sim, sim. A minha ser... função, eu sou o sargento, eu sou o ponte, não é? E atiram-se para cima daqueles paus todos. Foi, todos poderem foi, passar. O doutor, foi o doutor Rei da Noite que disse... Sim, sim, sim. Olhem, nem bom... disse. Apontou. O doutor Rei da Noite, que é o marido da doutora Rainha da Noite da música dos de Arrasar, não é? Possivelmente. Possivelmente, sim. Sim. Nunca tinha pensado nisso, mas possivelmente é. O que é que os de Arrasar provavelmente pensaram deste episódio? A Rainha da Noite está livre agora, outra vez? É, se calhar. Eu acho que está na altura da reunião, então, dos de Arrasar, não é? Sim. Sim. Para celebrar com a Rainha da Noite. O doutor Joca... Que está aqui, por acaso, está entre nós, não é? Aqui um antigo sim, elemento de Arrasar, de eu ter lembrado. Sim. Está o Dr. Jimmy. Como é que se chamam? Os outros. Sim, os outros. O Dr. CC, o Dr. Capinha. Como é que o estagiário tem um conhecimento tão vasto de, dos de Arrasar? Onde é que foi desencantar este... Dropbox. Informação inútil é com sim, ele. Sim, onde sim, é que foi desencantar este espécime? Foi numa Cersei, aí algures. Não, eu sei as cores dos pirilampos mágicos todas desde 1982. Por ordem. Sim. Ok. Eu não consigo responder a isto. Bem, o que é que acharam desta de alguma forma desta viragem da área, de ser a área a matar o Rei da Noite, de... Agora, coloca-se a hipótese dela ser o Azor Ahai, o príncipe que, neste caso, a princesa que foi prometida. O que é que acham dessa teoria? Isso não era o Dr. Jones, não? Já variou. Já foi o Dr. Stannis, já foi a Dra. Daenerys, já foi o Dr. Jon Snow, depende. Não, a Dra. Arya é fixe para a porrada, mas não sei se para governar depois... Não sei, ela se calhar está grávida. E se calhar queria, não é? Depois de ter provado. Acha que ela só matou o Night King porque teve porque um problema hormonal? Porque carrega no seu ventre, exatamente. Uh-huh. E acho que ela estava irritada. Que as mulheres grávidas ficam irritadas. E então foi a única forma de ela extravasar a sua irritação. Isso não pode ser, porque não é possível, é a primeira vez. Como é que sabe? É regra, não é? Porque a primeira vez não sim, conta. Tá aqui. Nós temos um dever, é um podcast que chega a milhões de pessoas. Temos dever também vamos de dizer que fazer sim, essa função pedagógica. Que é qual? Que é dar alguma educação sexual. Quer dizer sexual a todas sim, as... meninas que iniciam a sua vida sexual, que na primeira vez é à vontade. Não engravidam, é isso? É. Muito bem. Pronto. Está bem. Não... Também, e também há posições especiais, é? Não sei. O doutor está aqui a comer um ovo mole porque... Sim, borrei-me todo com o ovo mole, sim. Pronto. Acontece. Eu, assim, acho que em carrinho de mão não engravidam, não é? Não sei se chega assim. Eu já ouvi falar disso, sinceramente, mas sim, mas não liguei. Acho que é. Masturbação não engravida? Não? Não. Mesmo a fazer pontaria? Não. Ok. Eu acho que seria giro era... A doutora Arya Stark matou o doutor Rei da Noite, mas ia saber como ela troca de caras. Uhum. Quem ela matou foi a Arya Stark e agora vai sentar-se no trono de ferro e vai retirar a cara e vai ser o Rei da Noite. Eu tenho esperança nisso. Isto era só incrível. Portanto, acha que a Arya Stark pegou num punhal de aço valeriano e depois houve ali uma troca qualquer. E ela agora vai matando um a um uhum, todas aquelas pessoas vivas. Da lista dela? E as outras todas? E as outras? É. Sim. Também na lista, quem é que ainda está vivo? Está o Hound, está a Dra. Cersei. Está o Willian Payne também. Mas o Hound também. Acho que ela já o perdoou. Acho que sim. Vamos o Dr. Ellen Payne ainda está vivo? O Dr. Ellen Payne está vivo. Foi o ator é que foi afastado da série porque teve um cancro. Que entretanto... Ainda bem que foi cancro e não foi assédio sexual, não é? Que agora... Sim, ainda bem, porque assim sempre pode regressar. Mas está vivo e de boa saúde o ator que faz Ellen Payne. Eu acho que ela devia casar com o Dr. Montanha. A área com o Dr. Montanha. Só para efeitos de logística. Gostava de ver como é que era. Então como é que o Hound ia responder a isso? Não sei. Mas se é na Guerra dos Tronos, podia casar com os dois. Ainda era muito... É só esquisito. Depende da região. Depende da região. Ah, é? Sim. Mas o Dr. Sim. Gregor Clegane casar com o Dr. Hound, os dois? Não, não é o mesmo. São irmãos. Ah, sim. O Gregor é o Montanha? É o Montanha. Mas se for em Dorne, não há problema. O incesto aceita-se, a poligamia aceita-se. Portanto, se for em Dorne, é perfeitamente viável. Também é um bocado racista da parte do Dr. Jar Jar R. Martin, não é? Porque Dorne equivale a Espanha, não é? Uhum. Mais ou menos. Quase, sim. Sim. Sim. A Ibéria. E pronto, são mais devassos e mais caminosos. Sim, sim. E lá para Sul ainda tem aquela influência islâmica, não é? É. Isso ainda é mais racismo. Sim. Eu tenho estado com algum trabalho nestas watch parties para trazer aqui pessoas, e hoje temos casa cheia aqui na Taberna do Rockabilly, não é, pessoal? É ótimo. E contactei alguns amigos que fazem coisas ligadas à série. Por isso, está na altura de jogarmos o Tototrono. Como é que isto vai funcionar? Sim. Sim. Como é que isto vai funcionar? Tenho aqui uma tumbla com números e um de vocês vai baralhar a tumbla. Pode ser o... Já saiu uma. Pronto, já saiu. Já saiu uma, vamos... E o doutor vai ler aqui qual é o número que está. E a letra também leio? Não, só o número. 2. Número 2. Olha, pronto. Doutor Joca. Doutor Joca, venha ao palco, por favor. Palmas para o Doutor Joca. O Doutor Joca que viu pela primeira vez um episódio de Game of Thrones hoje. É a única pessoa nesta sala. Número 2, está aqui, número 2, é verídico. Pronto. Um de vocês, por favor, deem só um espaço ao Doutor Joca, que é para ele... Sim. Tem de ser, é melhor. Pronto. Estagiário, tire só os headphones. Não, o doutor não se levanta, por favor. Vou comer um ovo mal. Olá. Boa noite. Calma, não é preciso tanto. Como estás? Tudo bem? Estou muito bem, confuso. Foi a primeira vez que eu vi um episódio de Game of Thrones. Ok. Então é assim. Há muitas pessoas que estão vivas nas 7 temporadas anteriores. Portanto, agora tens de rever um bom drama político. Quer dizer, na segunda temporada e na terceira andam a arrastar. Mas de resto é porreiro. A única coisa, eu estou um bocado desanimado por duas coisas. Sim. Primeiro, esta série tinha fama de ter muitas cenas de pinar. Sim, este não é episódio para isso. Nada. Teve no episódio anterior. Segundo, cheguei atrasado. Pois. Segundo, eu ao meio do episódio percebi que era a Arya que ia matar o Rei da Noite. Como é que percebeste isso? Pela cor. Pela cor? Sim, porque era tudo muito azul, que era a cor do Rei da Noite. E de um momento para o outro, o episódio ficou muito amarelo, que era a cor do dia, e do fogo, não é? E não do gelo. Isto é das crónicas de gelo e de fogo. E depois eu disse, foi à Wikipédia. Não, ouvi falar, porque é impossível viver sem ouvir falar da Guerra dos Tronos. Tudo que eu sei é de ouvir falar. E então, neste momento é verdade. E então o que é que aconteceu? Eu disse, mudou a cor do episódio, o Rei da Noite morre hoje. Bem... E foi certinho. Joca, não é? Sim. Eu tenho aqui uma pergunta sobre o episódio e sobre a série. Sim. Já saiu 2 na tómbola, portanto... Eu não sei se vai conseguir responder a isto. Responder vou conseguir de certeza. Tá bem. Se vou acertar ou não... Então, a Arya... Sim. O público não ajuda. A Arya... Mas isso é um jornal de merda, não ajuda ninguém. Hum? Isso é um jornal de merda, não ajuda ninguém. Não, o público não ajuda ninguém, é verdade. A Arya matou o Rei da Noite com um punhal de aço valeriano. Certo. De aço valeriano. Quem certo. Deu... Quem eu deu... Vi. Certo. Eu isso vi. Quem deu o punhal à Arya? Foi... Há hipóteses. Há hipóteses. Ah. Há hipóteses. Foi o Jon Snow. Não foi. Foi a Brienne ou foi o Bran? Foi a Brienne, porque era uma mulher que eu isso vi. Está errado. Está errado. Não foi. Não foi a Brienne. Não, não. Foi. Que não era foi. Uma gaja. Que foi. Que era sim, uma gaja. Sim, mas não foi a Brienne. Então quem é que... Não, foi uma gaja que eu não, vi. Não foi a Brienne. Vamos ter de pegar noutro número. Porque... Está tudo mal feito. Pronto. Tu adivinhei antes do tempo. Bela queria. Porcaria, Dr. Joca. Vá para o seu lugar, vá. Pronto. Não vou. Joca, obrigado. Mas... Não vou, quero júri dos concursos aqui. Não. Uma oportunidade, uma vida. Bem, precisamos de mais um número. É o 2. É o 2 outra vez. Agora já não tenho papel. É o 39. O 39 não há, não temos assim espaço para tanta mas gente. Mas já tirei outro. Pronto. É o 12. Número 12. Número 12. Há aí um número 12. Eu dei um papel com o número 12. Força! Olha, é aquilo que aqui na taberna de Rockabilly se chama uma pessoa que está cá muitas vezes. Que é um cliente habitual. Força, senta-te. Aí chama-se as pessoas que vêm muitas vezes à taberna do Rockabilly são clientes habituais? Sim. Esse o nome? Foi inventado o aqui. O estagiário está à frente do vídeo. Vizinhos. Ah, ok. Mesmo vizinhos de cima. Como é que te chamas? Chamo-me Raul. Chamas-te Raul? Raul? Ok. E vês a série? Ao contrário do Joca? Acompanhas? Não, ali como o Joca. Primeira vez. Uau. Primeira vez. Estamos a ter uma pontaria. Uma estamos estreia. A ter uma pontaria Profis. Desgraçada Sim. hoje. Sim. É? Formidável. Exatamente. Olha, sabes a resposta a esta pergunta que eu fiz? Quem deu o punhal à área? Epá. A Brienne não foi, já. Pronto. Eu portanto, já não foi o Jon Snow ou duas. Foi o Bran? Eu vou arriscar. Vais arriscar? Qual? No Jon Snow. Hã? Qual? Não. Desculpa, estou com. O próximo tem grande hipótese de acertar, não tem? Tem. Já não me lembro da hipótese. Bem. Roda aqui, estagiário. Bem, quem for Epa. Sorteado agora ganha isto, à vontade. Não. Ai, ai. Dizemos número e perguntamos se viram, não é? Não é preciso ser da JST. 23. Não há 23 também, não então, há 23. Então porquê que tem tantas bolas aqui? Porque são todas as que foram tiradas aos Imaculados. Almoços grátis. Vá lá para o seu lugar. Almoços grátis. Vá lá para o seu lugar. Eu vou roubar aqui um é o 9. Número 9. 9. Força. Vês a série? Ok, anda cá. Sim. E é a mesma pergunta? Vai ser a mesma pergunta. Sim, é a mesma pergunta. É bastante simples. Podemos inventar uma pergunta nova? Eu acho que sim. Podemos inventar uma pergunta nova. Sim. Como é que se chama não. O último livro Olá, como é que chamas? Michael. Olá. Michael. Falas português? Ok. Epá, é que chamas-te sim. Michael, não é? Português, não sei. Pronto, mas isto... É nome artístico? Não. Não? Ok. Aponta só o microfone para a boca, por favor. Então, a resposta a esta pergunta é quem deu o punhal à área foi o Bran, obviamente. Por isso... O quê? Não, eu não ajudo, mas vou fazer uma nova questão, que é uma questão muito simples. A resposta está na parte de trás desta caixa. Quem ficou a governar a Baía dos Dragões foi deixado lá pela Daenerys. Foi o Khal Drogo. Foi o Dario Naharis... Ou o Dr. Mickey. Ou o Mickey. Vá, pronto. Daqui a uns anos vai estar tudo na mesma empresa, portanto. Foi o Khal Drogo, o Dario Naharis... Pelo amor de Mickey. Deus. Foi o Dario Naharis. Ah, muito bem, está certo. Parabéns. Michael, levas um Cluedo de Game of Thrones, oferta da Creative Toys. Muito obrigado. Leva também um ovo mole, se quiseres. Pronto. Já agora fica entregue. Bem, doutor Jovem, estamos quase a acabar isto. Tenho uma pergunta para si. Eu ouvi o seu podcast e o seu episódio sobre Game of Thrones, que foi muito elucidativo, fez um paralelismo entre... entre a política portuguesa e as figuras políticas de Westeros. E até eu tenho uma questão para si. Já disse que o Freitas do Amaral de Westeros é o Tyrion. Por ter saído dos Lannister e... Ah, okay. Sim. Não. E agora estar com o Stark, estar com a Escardalha. Eu também já disse que o Dr. Tyrion era o Dr. Marques Mendes. Por questões óbvias. Sim, mas isso não é... Não disse? Disse. Possivelmente. Mas aqui eu tenho uma pergunta para si, que é... Quem é, para si, a Zita Seabra deste universo? É o Dr. Bronn. Acha que é o Dr. Bronn? Sim. Porquê? Então, porque o Dr. Bronn era um mercenário e que do povo e conseguiu tornar-se nobre graças ao seu próprio trabalho, não é? A doutora Zita Seabra, ela era comunista, Comitê é verdade, Central. Sim. Ah, e continua na vida de Vassa, não é? Como todos os comunistas. Não. Ela é não, direita ainda, agora. Não, mas ele contrata, não é? O doutor Bronn. O doutor Bronn ainda contrata prostitutas, não é? O doutor Bronn contrata prostitutas. Há hábitos que se vestem perder. Hábitos, não é? É verdade. Portanto, acha que é o doutor Bronn. O estagiário acha que é o que a Zita Seabra deste universo é o doutor Bronn. Assim é a melhor analogia que me lembro, mas pode haver alguém, o doutor. É o melhor que pode? Neste momento, sim. Ok. Doutor, o que é que achas disto? Estou pensando. Quanto tempo é que eu tenho para pensar nisso? Tenho uns 30 segundos. Nem tanto. Podia ser o doutor Mindinho. Doutor Mindinho, o doutor Littlefinger? Sim, de repente é aquela pessoa que tenta sempre esgravatar no caminho do sucesso. E, portanto... abandonou aquela ideia do amor e da paixão pela ideologia e pela doutora Catelyn Stark, não é? É verdade. Que era uma espécie de escardalha, para tentar ser ele próprio monarca daquele sítio, Ninho, não era? Sim. Aliás, o doutor diz que a direita são os Lannister. Como é óbvio, pagam sim, sempre as suas dívidas. Os Stark são a esquerda. Onde é que, agora já não dá, mas onde é que colocava os White Walkers no meio disto tudo? Era o resgate. Era o FMI. Era o FMI? Era. Ok. O governo alemão? Era, o governo alemão. Portanto, o Night King é Angela Merkel, na prática. Ou o Dr. Schäuble. Ou o Dr. Schäuble, sim. Dr. Schäuble, mais. Eles têm deficiências, sim. Têm deficiências? Sim, que... estar morto é uma espécie de deficiência, não é? Mas ele está morto, eu não sei. Quem é o Dr. Night King, sabes? Era um dos primeiros homens. Ah, e... O Dr. Adão? Não. No caso, era espetaram-lhe um bocado de obsidiana no coração e ele ficou assim. Ah, pois foi um episódio que se apareceu, já não me lembrava. Ah, era? Sim. Pois. E depois foram lá ao Wakanda buscar aquele aço, não era? Está a confundir os franchises. Ah, é? É. Okay. Pois foi quando a Disney comprar o universo Game of Thrones. Vai ser espetacular. É bem possível. É quando a Disney comprar a Warner daqui a 30 anos. Sim, é bem possível que seja o Dr. Gastão a ganhar isto tudo, não é? É a personagem mais poderosa desse universo, como nós também dissemos no nosso podcast. O Dr. Gastão. Sim. Ok. Dr. Gastão que podia derrotar Thanos também. Ok. Bem, eu já agora vou aproveitar, já fora de Game of Thrones, vou aproveitar já que tenho aqui duas das mais ilustres mentes de documentário político nacional. Uma? Sim, uma. Na verdade é uma, sim. Pronto. Depois está aqui... O apêndice. Sim. O que é que achou do resultado das eleições espanholas ontem? Achei mais ou menos. Tive mais muita ou menos. Pena pelo Vox, que não teve deputados suficientes para ter expressão. Gosta da posição do seu amigo Dr. Nuno Melo? De o Vox é... Não, eu gosto do Dr. Nuno Melo. Da posição dele, não espero muito, mas, portanto, é uma mente simples, com ideias simples. Não, mas o Vox é um partido que, segundo o Dr. Nuno Melo, não é de extrema-direita. Não é. E é uma excelente estratégia do Dr. Nuno Melo. Para como o Dr. Nuno Melo é um estado tampão da extrema-direita. Sim. Se ele tiver posições de extrema-direita, a extrema-direita não ganha deputados. E o Dr. Nuno Melo só passa por grunho. Que eventualmente é. Não sabemos ainda. Mas eu lembro-me que o doutor teve um fim de ano muito animado com o Dr. Nuno Melo. Aí tive. Eu lembro-me de ver uns posts no Facebook. Foi mais ou menos, vá. Ele já não fala comigo há muito tempo. Lamento. Sim, mas eu acredito que ainda vão voltar a reencontrar-se, como no episódio anterior de Game of Thrones, uhum, em que toda a gente fez as pazes. Sim. Toda a gente que estava com problemas pendentes resolveu-os. Nós vamos encontrar-nos na nossa Winterfell, sim, que é em Joana. Na véspera do apocalipse. Sim. Quando a esquerda estiver prestes a destruir o país. Sim, o Dr. Nuno Melo vai aparecer em tronco nu ao pé de mim. Sim. Montado num cavalo. Pedir-me desculpa por tudo. Sim, sim, em cima de um cavalo. Sim, há Putin. Sim. Sim. Um cavalo ao lado. Sim. Sim. E com uma espingarda e com duas lebres na mão, mortas por ele. E couves. Sim. E com, sim, duas sim, couves. Com couves. Eleições europeias. Quais é que... O que é que esperam? Eu espero que ninguém vote. Porque ninguém sabe quando é que é as eleições europeias. Ponto 1. Alguém sabe? Dia 26 de maio. Oh, sabiam? Spoiler. Spoiler. Spoiler. Pois. Desculpem. Spoiler as eleições europeias. É. Não. Mas não tinha mais piada as pessoas acordarem 26 de maio. Sim. E ver, hoje são eleições. Não, sim, mas não se preocupem, assim. Não precisam de votar. Se há coisa que o Dr. Pedro Passos Coelho fez bem por Portugal, para além da austeridade, foi transferir a nossa soberania para a Alemanha. E, portanto, se os deputados portugueses não conseguiam defender Portugal, pelo menos temos os deputados alemães a defender a Alemanha. Por acaso agora na e, eventualmente, história... Portugal. Por okay. acaso agora, na história da diretiva de copyright, tinha dado jeito que fossem os alemães. Mas pronto. A mim dava-me jeito. Muito. Não, não se preocupem. Não se preocupem com isso. Isso só serve, a questão dos copyrights só serve para acabar com a atividade do Autor Wanted. É um plano da Comissão Europeia para isso. Sim, e com a minha também, é que vai afetar a minha. Não é só o Dr. Wanted. Epá, o Dr. Wanted pode. Oh, mas pode mim? Arranjar um genérico novo. Sim, pode. Pois. Uma música em pífaro. Sim, eu acho em pífaro. Sim. Uma versão panpipes do Game of Thrones. Sim, sim. Tipo, com dois acordes ao lado ou, e está feito. Ou cantar à capela e inventar uma letra. O Game of Thrones vai começar. Ok. Sim, sim. Ou então, uma música legalmente diferente. Sim, é? Legalmente diferente. E pode ser em voz fininha, sim. Não é? Como em falsete. Em falsete. O Game of Thrones vai começar. Sim. E eu... Mas aí não sei se estou a imitar a voz do Mickey. Sim, pode ser. Pode haver um timbre, não é? Sim, pode ser que o Dr. Walt Disney apareça, tipo White Walker, não é? Que ele está congelado. Olha, uhum. Isso era muito boa ideia. Não era? E vinha, gostava disso. E vinha aqui espetar-lhe com um calipo. Temos de... Temos de terminar este episódio. Expectativas para o próximo, para os próximos episódios. De quê? Em relação à série. Ai, desta? Sim. Ah, não acabou hoje? Não, não. Podia acabar hoje. Se não virmos mais, acabou. Podemos sim, com a morte, conta do, com a morte do Night King, sim. Sim, e agora eles que se arranjam e fiquem abertos. Sim, como o último episódio dos Sopranos. Sabe-se lá o que é que aconteceu, não é? Spoiler. O quê? Está a fazer spoiler dos Sopranos. Não disse nada. Só disse que acabou. Isso as pessoas sabem, não é? Algumas, se querem, toda a gente sabe. Ah, está, espera tudo da próxima temporada, é isso? É. Aqui há 15 anos? Sim. Ok. Ou seja, agora, pronto, vimos... Com o Dr. Tony Soprano em White Walker. Sim. O ator, o Gandolfini, o James Gandolfini. Eu achava zombies, giro, sim. Eu já disse que achava giro, vou acrescentar mais uma o coisa. O Dr. Luís Esparteiro, então. Não é que podia... Sim. Podia super ser. Pai Soprano. Sim. Sim. Eu acho que sim, que era... Eu vou dizer, então. Eu acho que era giro aquele final que eu disse, em que vínhamos a perceber que foi o Dr. Rei da Noite que matou a Dra. Arya Stark, não é? Sim. Ele depois retirava... Mas, ao mesmo tempo, nascia-lhe uma cabeça, porque ela é só guerreira, nascia-lhe uma segunda cabeça, uhum. E era o Dr. Ned Stark, que ela ressuscitou só a cabeça do Dr. Ned Stark. Mas que era representado, o Dr. Sean Bean não tem agora horário para isto, pelo Dr. Pepe Rapazote. Era muito bom para Portugal. Era. Excelente. Eu acho que hoje é terça-feira, não é segunda-feira. Segunda terça, sim, mais ou menos. O episódio deu hoje, agora só vos resta ir para as redes sociais fazerem spoiler aos vossos amigos. Sim. Não é? É verdade. Vão sim, sim, agora, sim. Acho que já podem... Podem ligar à internet sim. E começar sim. A estragar o episódio de toda a gente. Estragar não. Doutor, o que é que tem feito? Para além do podcast, o que é que tem feito? O que é que está a fazer? Que é segredo. Próximos eventos é que terá? É segredo. Vou ter um programa. Um programa? A explicar às pessoas o que é que são as eleições europeias. Ok, isso é bom. Vai ser onde? Vai ser numa plataforma que se chama youtube.com. Ok. Mas acho que também dá no youtube.pt. Talvez. Vai ser youtuber, portanto. Não. Não? Mas okay. Vou lá colocar o meu programa. Ok. E portanto, isso vai sair talvez para a semana, é isso? São 4 episódios. Sim. Sim. É mais um do que responsável. Eu não quero fazer spoiler, mas o doutor morre. Ah, o doutor morre? Sim. Nas eleições europeias? Sim, tem de ver-se para confirmar, não é? Uhum. Mas é bem possível. Doutor, não sabia disto. Sinto aqui apanhado de surpresa. Ainda não recebi o guião do último episódio, mas obrigado por me ter revelado isso. Ok, então para a semana estreia uma nova série de análise e explicação das eleições europeias. Sim. Provavelmente até às eleições europeias. Sim. E o podcast também, que tem semanalmente. Semanalmente temos o nosso podcast e sim, temos disponível 24 horas por dia a nossa página de Facebook. Ainda. Sim. E o podcast Alegria de Viver, que é... Que é de quem esse? É dos nossos patrocinadores. Ah, ok. Sim. Quem é que são os vossos patrocinadores? O podcast Alegria de Viver, é isso? Ah, ok. Há um podcast que patrocina o nosso podcast, é isso? É, sim. Ok. Uhum. É meta sim, patrocínio, sim. E a Disney? É? A Disney também patrocina. Sim. Não vamos falar mal da Disney aqui, por favor. Não vamos falar mal. É o nosso patrocinador. Exato. Sim. Bem, doutor, muito obrigado. Estagiário, muito obrigado também por terem vindo. Tenho de fazer aqui alguns agradecimentos. O primeiro agradecimento à Creative Toys pelo jogo. Vamos oferecer mais brindes durante as próximas gravações da Cabeça do Ned ao vivo, que vão acontecer em Lisboa. Por isso, apareçam. Podem ganhar mais jogos, mais livros. Pode acontecer. Tenho de agradecer... Tem prémios bons? Sim. É um risco e um monopólio. E um livro... Bons. Bons, não, é só isso. Não, okay. Não dá para mais. Já ouviu o podcast rival do seu, que é a Pila do Tiano? Não, isso foi um episódio especial que nós fizemos. A por sério? Acaso. Sim, foi? Sim. Sim, acho que até foi o do Guilherme Fonseca. Não tenho a certeza, mas foi um dos episódios. Sim, o doutor Guilherme Fonseca gosta muito de falar disso. Sim, da Pila do Tiano, ele gosta muito da Pila não, do Tiano. Não, e em geral, do conceito. Sim, sim, sim. De pênis de sapatos, sim, acho que é. Ele é conhecido por isso publicamente, sim. É verdade. Tenho de agradecer. Está na Wikipédia, é verdade. Dele. Sim, é verdade. Tenho de agradecer à Musa, à Escola de Música e Artes de Aveiro. Disse isto bem. Está ali o Luís. Eu andei na Musa 13 anos. É uma das minhas escolas de música cá em Aveiro. Porquê? Porque foi queria... obrigado? Nos primeiros anos, sim. Foi mas por isso depois... que saiu de Aveiro? Não. Sabe fazer o compasso quaternário? Sei. Então, sei. Pronto, valeu a pena os 13 anos. E o composto? Não é? Sim. Por isso... Isso é agricultura, não é? Sim. É adubar a terra. É tipo 1, 2, 3... É agricultura. Se quiserem estudar música em Aveiro ou teatro, passem pela Musa. Têm professores absolutamente formidáveis. Está um link para o site na descrição deste episódio. E obviamente tenho de agradecer à Taberna de Rockabilly, que tem estado com estas watch parties à segunda-feira, que eles entretanto meteram folga à segunda-feira e continuam com os watch parties. Por isso, palmas para o Diogo, que tem aguentado isto. Se quiserem um espaço para ver Game of Thrones em Aveiro, venham à Taberna de Rockabilly. Ele vai continuar a abrir o espaço todas as segundas-feiras para verem o episódio. As gravações da Cabeça do Ned vão continuar em Lisboa. Para a semana vou ter comigo a Safa Dib. Ela foi editora da Saída de Emergência, uma das responsáveis... E do livro do Doutor Jovem Conservador de Direita. E do livro do Doutor Jovem, é verdade. Sim. Que era suposto eu ter trazido para me autografar e não trouxe. Uma pouca vergonha. Por isso vai ser um episódio muito interessante. Também espero que seja um episódio da série bem mais calmo, porque tivemos uma batalha, uma longa batalha, e eventualmente havemos de ter outra nos próximos episódios, portanto temos de acalmar. Passem pelo... Subscrevam o podcast, ainda não subscreveram, subscrevam. Estamos no iTunes, no Spotify, no Mixcloud, um pouco por todo lado, no YouTube também, se conseguirem ver alguma coisa, porque estamos muito mal iluminados. Mais uma vez, muito obrigado por terem vindo. Passem no nosso Facebook, Instagram, Twitter. Ia dizer alguma coisa estagiário? Não. Ok, pronto. Só ia dizer obrigado. Não. Obrigado eu por terem aceito o convite. Espero poder encontrar-vos mais vezes. A Cabeça do Ned regressa para a semana para o antepenúltimo episódio da série. Até lá. Um abraço. Fiquem bem.